Apenas mais um, apenas mais um neguinho comum. Ai, ai, ai, ai, ai. Correndo atrás de um sonho, por isso que eu compro. Coloco a minha vida em cada batida. E eu sou só mais um, eu sou só mais um neguinho comum. Correndo atrás de um sonho, é por isso que compõe e coloco a minha vida em cada batida. Às vezes fico confuso e não consigo compreender, porque uns nascem pra sorrir, outros nascem pra sofrer. Às vezes me pego chorando e não encontro explicação. Pior que a dor da saudade é conviver com a solidão. Trago as feridas que ainda não cicatrizou. Essas esquinas fazem parte do que eu sou. Eu faço uma oração e peço proteção pelos meus, pelos seus. Quando eu dobro o joelho no chão, na escuridão, e converso com Deus. Pateta, não desiste agora, porque o seu rap tá salvando vida. Cê vem de um barraco sem número, de um beco sem saída. Quantos do nosso morreram? Quantos o sistema matou? Olha ao seu redor, neguinho, veja bem aonde que você chegou. Seu rap vem pra resgatar, fortalecer a nossa caminhada. É combustível para os excluídos, tá abrindo a mente fechada. Pelos mano dentro do presídio, pelos loucos lá da quebrada. Não joga seu dom no lixo, não troca seu sonho por nada. E eu sou só mais um, eu sou só mais um neguinho comum. Correndo atrás de um sonho, é por isso que componho e coloco a minha vida em cada batida. Às vezes fico confuso e não consigo compreender, porque uns nascem pra sorrir, outros nascem pra sofrer. Às vezes me pego chorando e não encontro explicação. Pior que a dor da saudade é conviver com a solidão. Trago as feridas que ainda não cicatrizou. Essas esquinas fazem parte do que eu sou. Eu faço uma oração e peço proteção pelos meus, pelos seus. Quando eu dobro o joelho no chão, na escuridão, e converso com Deus.